Faz um ponto de corte aí, entendeu? Não tem problema que você fale assim, ó, vamos parar aqui pro outro bloco. Eu corto isso, entendeu? Mas tem que ter um ponto aí, Não tem grava. problema de ser Beleza? grosseiro. Não, é isso que eu tô falando. Você pode falar, ó, vamos aqui, ó, beleza, Ele quer aqui eu. passe livre pra mandar eu calar a boca, É, tá sim, ligado? é. Não pode dar poder pra esse preto, É, não. Porra. quando se dá o poder pra pessoa, você sabe quem ela é de verdade, né? Porra. Se o House estivesse aqui, ia falar, dá poder pra preto, dá isso, né, gente? Calem a boca! Calem a boca! Em meio a montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões. Os Ilumineiros se encontram para gravar o Ilumicast. Mais uma gravação do nosso Ilumicast, o nosso podcast. O que? Qual é a frase que vem depois do Ilumicast, hein? West! Ah, grande, muito bom, tá. Bom, no episódio de hoje, vamos falar sobre as declarações malditas do... Vamos reclamar do reclamão Alan Moore. E para tanto, nós temos hoje, estamos na mesa, nossa mesa redonda, temos o Vili Pendiador Amperuket. Ai, é o guaxinim revirando meu lixo aqui, peraí. Você Temos o Harvey, o advogado. A gostosa 26 fala pra todos. Faço show na cama, mas somente pra quem ligar aqui no meu telefone. É o bate-papo da UOL, hein? Ele é louco. E dois convidados. Um é o nosso amigo do Baile dos Enxutos, Jockey. Olá, nerd nerdas, tudo bom? Uma bicha, né? Tá igualzinho, então. E por último, o nosso. Agora, integrante do Ilumicast, eu já não sei mais, é convidado, porém, integrante Moda Foca! Hoje, o Papai Noel da DC Comics vai estandar. Viu? Ninguém reconheceu quem é. Mas enfim, né? Avancemos. Então eu falo, cara, essa bicha aí é o antigo Enes. Entendeu? Que isso? Droga, acabou lá. Como assim? Vai, identidade secreta. Eles vão atrás dos meus parentes agora. Vão sim, atrás. Atrás. A identidade secreta dos caras, hein? Atrás do vacilão, atrás, né? Do seu parente, atrás de você também. A versão Pokémon, né? Ele tá evoluindo, né? Evoluindo. Quem eu serei na próxima, hein? Aguardem. Então. E aí? Não, e aí, mano? E aí? O que aconteceu? Numa entrevista, o Alan Moore, revoltado, começou a xingar os leitores de uma maneira geral. Eu vou ler eu vou ler o que ele disse e já jogo pra mesa pra ver o que mais ou menos eles pensam sobre essas declarações malucas dele. Bom? Ó, então... lê em inglês. Lê em inglês. Vê se você é bom mesmo. Vamos lá, lê em inglês. Se vocês quiserem, eu leio em inglês. Eu tenho inglês nórdico. Não. A graça é o Ebony ler, porra. Eu vou ler. Não, eu posso em inglês, eu aprendi com o Joel Santana. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Mas, enfim, eu vou... De Tio Big e fude de Watchman. Exatamente. Vamos lá. Eu não leio nenhuma HQ de super-heróis desde que terminei Watchmen. Odeio super-heróis. Os considero abominações. Eles não significam o que costumavam significar. Eles estavam originalmente nas mãos de escritores que ativamente expandiam a imaginação da sua audiência de 9 a 13 anos. Era totalmente aquilo para o qual eles foram feitos e faziam isso de forma excelente. Nos dias de hoje, as HQs de super-heróis pensam que a audiência é certamente maior que de 9 a 13 anos. Não tem nada a ver com eles. É uma audiência amplamente nos seus 30, 40, 50 anos. Geralmente homens. Alguém veio com o termo graphic novel. Alguém veio com esse termo graphic novel. Esses leitores se agarraram a isso. Eles estavam simplesmente interessados numa forma de avaliar seu constante amor por Lanterna Verde ou Homem-Aranha, sem parecer, de certa forma, anormais. Isso é um salto significativo da audiência viciada em super-heróis, viciada em mainstream. Eu acho que os super-heróis não trazem nada de bom. Acho que é um sinal bem alarmante termos... Hã? Acho que é um sinal... cara, tá loucão, mas tudo bem. Acho que é um sinal bem alarmante termos audiência de adultos indo ver o filme dos Vingadores e se deleitando em conceitos e personagens feitos para entreter garotos de 12 anos 50. Dos anos 50. Tá, agora fui eu, vai. Porra! Okay. Eu falei que era então, dificuldade? Tá. Falei. Ia ser dificuldade. Porque a falta quer de. Quer que eu leia? Quer que eu leia? Né? Não, quer que porque eu leia? A falta eu leio. De não é, mas não é dificuldade. Tudo bem. Eu queria que você. Eu queria que você lesse novamente, agora tirando todas as preposições. Por favor. Sem vírgula e ponto. É como se fosse a Bíblia judaica lá. E melhor, no lugar das vírgulas, você vai falar pi. Valendo! Bom, eu tenho uma outra versão aqui, eu gostaria de ler a minha versão. Por favor, Joaquim, manda ver. Versão deluxe, vai. É a versão do diretor, fala aí. Versão do diretor. Corte, vou tentar fazer com a voz do Cid Moreira, tá? Valeu. Eu não leio nada de super-heróis desde que terminei o Watchmen. Odeio super-heróis. Acho que eles são abominações. Eles não significam mais o que costumavam significar. Eles ficavam originalmente nas mãos de escritores que ativamente expandiam a imaginação de seu público, formando por crianças de 9 a 13 anos. Eles faziam isso muito bem. Hoje, os quadrinhos de super-heróis não têm nada a ver com essas crianças de 9 a 13 anos. É uma audiência formada geralmente por homens de 30, 40, 50 e 60 anos. Alguém criou o conceito da graphic novel. Os leitores se agarraram a ele, interessados em uma maneira de validar seu contínuo amor pelo Lanterna Verde ou pelo Homem-Aranha, sem parecer de alguma forma emocionalmente subnormal. Eu não acho que o super-herói significa nada de bom. Acho bastante alarmante ver adultos assistindo ao filme dos Vingadores e deliciando com conceitos de personagens criados para entreter crianças de 12 anos, dos anos de 1950. Isso foi fantástico. Cara. Agora eu falo, Jabulani. Eu chorei com essa. Eu nem preciso. Eu ia pôr o Harvey e o Billy pra ler, mas nem ia. Da leitura. Vamos discutir. Da leitura do Ebony, que parecia o Chaves lendo lá aquela carta lá. Presidente Prudente. É. Presente para os dentes. É, cebolas, alhos. É. Apresentei a pistola. Aí, quer dizer, pra essa ideia, realmente é um salto de qualidade imenso. Corta pra mim. Então tá, a gente vai discutir. Tá, Billy, o que você achou dessa declaração do Alan Moore? Cara, a pergunta é, esse corno escreveu o Watchmen pra quem, então? Pra quem? Que é pra criança de 12 anos, entendeu? Não, detalhe, ele não escreveu depois do Watchmen mais história de herói? Supremos. Wildcat. Escreveu aquele... É, o Tom Supremo. Tom Supremo. cara, assim... Só um minuto. Tem alguém que tá sarrando o microfone aí e tá vindo tá, aqui. Tá, é verdade, é. Tá sarrando. Alguém que tá vendo o filme da professora Helena? Não, eu já olha, pensei. Oh, motherfucker. Então tá, vai. Continua agora. Eu acho que já pararam de sarrar. É, chamou a atenção, o cara ficou... Ficou sem graça. Espasmo da cadeira, né? É verdade, é. Pô, cara, mas assim, eu acho uma reclamação que não sustenta, cara, dele. É, assim, geralmente as coisas que ele fala tem um certo fundo de verdade, mas acho que aí já ultrapassou o limite do ranzinza dele, entendeu? Não tem. Acho que assim, qual o grande lance? Qual é o pecado de algum adulto ver um desenho? Ler uma revista, um quadrinho, pô, assim, não pode mais fazer nada do que não fazia quando era criança, entendeu? Crianças brincam com crianças. O que eu se condena é que, assim, e aí o público americano é muito desse jeito. É a qualidade de história que é feita pra lá, realmente parece que pra criança, né, cara? Eu tava até falando, não sei se chegou aí no ar num podcast desse, falando com o House, é que assim, me incomoda muito algumas edições que estão sendo encadernadas, a gente compra e não tem nada pra ler, cara. Você abre e em cada página tem um balão, dois balões, eu acho, pra aquela preguiça de ler. Então assim, esse público americano, ele lê um tipo de quadrinho realmente que é meio imbecil. Só porrada, Hulk vermelho dando porrada na cara do Vigia. Aí talvez até a declaração se sustenta, mas eu não acho pecado em si. Mas, Léo, é uma pergunta que eu te faço. Quem? Vini. Não, quem? O Vini Vendedor, uma pergunta que eu lhe faço. É, assim, mesmo que seja, vamos falar, mesmo que seja lá o Hulk vermelho dando soco na cara do Vigia, beleza. É idiota, é infantil, é massa velho, é. Só que, cara, eu não acredito que isso, assim, o cara que lê isso, mesmo com 30, 40, 50 anos, seja muito diferente, sabe? Tipo, ele seja infantil, muito mais do que, sei lá, sabe? A senhora que assiste a novela das oito, que é tudo a mesma bosta, sabe? Que é considerado um entretenimento pra adulto. Eu acho. Sabe? Eu acho. Ele tá criticando porque é o seguinte, o que tá acontecendo hoje em dia? A situação dos quadrinhos, ele não tá sendo mais feito pra geração de 12 anos de idade, 10 anos de idade. Tá sendo feito pra uma geração mais velha. Quer dizer, o consumidor final é uma geração mais velha. De 15, nem de 15 mais, né? Acho que tá saindo até gente de 20 pra cima já. Esse povo de 10 a 20 é geração internet... videogame, né? E os gibis estão ficando de lado pra essa geração que cresceu com isso e... Continua consumindo. Exatamente. Né? E também quebrou um tabu, pelo menos aqui no Brasil, é a questão de nerd. Pelo menos na minha época, da minha adolescência e pré-adolescência, nerd era uma ofensa. Eu era constantemente taxado na escola, era uma ofensa. Hoje em dia o negócio é moda. Exatamente. É super legal. E eu acho que somando isso com essa questão é da nossa geração aceitando, vendo essa situação que o nerd, aquele geek que chamam, eu acho, o geek, o nerd, será que isso tem diferença ou não, né? Eles estão ganhando cartaz na sociedade. E o consumidor final, ele não tá regredindo, chegando pra infância, adolescência, né? Daí tem esses gibis malucos, que daí acaba surgindo a Estelar, que não dá o fiofó pra toda a turma dos Titãs, né? Tem toda essa situação toda que acaba acontecendo. Eu acho que é isso que é a crítica dele, né? Mas, Hélio, acontece também uma outra coisa, o público... Ah, velho, advogado. Porra, que o público... Porra, quem chamou esse cara aí? Derruba ele. Consegue, cara. Esse cara é um espião, esse aí tá mando do Batman. Não, enfim, o que acontece? O público, inclusive o público de 12, 13 anos, cara, certas coisas não são aceitáveis hoje em dia, entende? Você pode ver muito bem, por exemplo, os Vingadores estão lá, destroem toda a cidade. Hoje em dia, no Gibi, mostra lá o governador reclamando, falando que os super-heróis fizeram merda. Deixa eu só cortar você, Foca. Agora, eu sempre quando vou passar Paulo, eu costumo ir no Centro Cultural, lá na Avenida Paulista, que tem uma das maiores livrarias da cultura enorme, da Livraria Cultura, e tem uma loja só geek, lá, até eles tanto falam, cultura geek. Você não vê guri de 10, 12 anos de idade lá, você vê nego de 20, 25, 30 anos de idade na loja, só tem essa nata. Gente jogando videogame, barbudo, se bobear com filho de colo ao lado, você não vê criançada em loja de gibi e quadrinho. Você não vê criançada mais. Agora vem o Alan Moore quer criticar que ele acha absurdo que os caras não vão, eles vão crescer os Vingadores. A nossa geração continua consumindo o produto final que eles produzem. E a geração nova não gosta mais dessas coisas. Um ou outro que gosta disso aí. É a minha opinião, né? É, sim, mas... Deixa eu só ouvir um pouco o Joker. Joker, olha só, com relação ao próprio Watchmen, cara, pra si, não é uma leitura fácil. Eu sei que ele tá pontuando como uma... fazendo um crivo dali pra frente, que não foi nada. Mas até o Watchmen foi algo bem denso. Então, justamente por ser algo denso, não foi algo que uma pessoa de 9 a 13 anos leria. A cena do estupro, por exemplo, da... Ainda que seja. Então, assim, pro Joker, o que você acha dessa afirmação de 9 a 13 anos não ter... da revista ser para garotos de 9 a 13 anos? Cara, assim, eu entendo da seguinte forma. O trabalho que ele faz, entendeu? Não é querendo defender, não. Mas o trabalho que ele faz é para um público adulto. Eu acho que o que ele tá querendo dizer é essa grande, sei lá, Novo 52, Marvel Now, sabe? Que os caras pensam no público-alvo deles serem de 9 a 13 anos, ou sei lá, qual o público-alvo que eles querem atingir, tá? Eu entendo o que ele esteja querendo dizer sobre essa grande... Essa fatia do bolo, entendeu? Essas publicações mensais que todo mundo diz que é... Ah, olha, é um gibi. Quando você fala gibi, cara, as pessoas que não são muito acostumadas ao nosso mundo, assim, elas já vêm com outros olhos. Ah, gibizinho, você fica vendo gibizinho, é? Tipo, sabe, como se, tratando como se fosse uma criança, como fosse coisa de criança, entendeu? Quando, na verdade, ela não sabe. E os caras, a galera, público-alvo deles, deveria ser criança. Só que eles esquecem de se atualizar e ver que o lado... Quem tá comprando não são essas crianças, cara. Criança não compra mais gibi, entendeu? Hoje quem vende gibi pra criança é o Maurício de Souza, cara. Entendeu? E olha lá ainda, eu acho. E olha lá, cara. E isso porque é o seguinte, ele vem se renovando ainda. Ele tá fazendo uma coisa que os caras lá de fora esquecem de fazer. Eu não sei como que é a venda de quadrinhos pra crianças lá fora, tá? Mas o Maurício de Souza tá fazendo uma coisa que os caras lá de fora não mostram isso aqui pra gente, que é a se atualizar e vender coisa pra adulto, entendeu? Eles falam, olha, eu estou lançando um quadrinho, só que esse quadrinho aqui, você pode dar pra uma criança ler, mas você vai gostar mais se você for um adulto. Você vai gostar mais se você tiver essa faixa etária de 20, 30, 40, 60 anos, entendeu? O Alan Moore é muito resmungão, cara. O que eu entendo disso é que ele não tá vendo esse... Ele tá pensando de uma forma micro e não de uma forma macro, saca? Como a galera, como o Maurício de Souza pensa hoje. Maurício de Souza, eu digo produção inteira, mas... Ele tudo bem, vai. Maurício de Souza não faz super-herói. Mas, cara, o quadrinho lá de fora é muito baseado em cima de super-herói. É a base deles, entende? Então os caras vão fazer isso. A nossa base aqui dentro é Turma da Mônica. Então a gente vai fazer Turma da Mônica e vamos renovar em cima disso. Os caras lá de fora, eles fizeram Novos Titãs, cara. É uma coisa mais pra criança. E vende bem, entendeu? Só que não pro público que eles querem que venda. O Alan Moore, eu acho que não tá vendo desse tipo de... Ele não tá tendo esse tipo de visão, saca, cara? Corta pra mim! Alguém vai comentar essa? Eu. Faz a afirmação daí, por favor. Fala aí, Felipe Pesador. Vai dar uma porrada em você, hein? Se você vou cortar a tua tomada aí, tua ligação. Hein? Cara, mas assim, então já que o Joker, pelo que o Joker falou, eu entendo o seguinte. Então, o Alan Moore, ele escreve pra adulto, e aí você tem adultos consumindo, que deveria consumir o produto dele, e consome também, ou deixa de consumir dele pra consumir o mainstream, o que a DC, o 952, a Marvel tá fazendo. Logo, então, seria o quê? Seria ele tá puto porque tá perdendo essa fatia de mercado pra esse tipo de gente, é isso que o Joker tá falando? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Então aí a gente resume muito mais a ser ranzinza mesmo, porque não tem nada além de mercadológico que ele critica, entendeu? Porque na verdade, cara, assim, eu acho que tá começando a ter essa divisão agora. Eu com 13 anos, 9, 13 anos, vou te dizer, o que que eu li? Eu li a Epic Marvel, alguém leu a Epic Marvel? Da hora. Pô, a Epic Marvel, cara, eu falei em um outro podcast, tem uma cena, tem um quadrinho que o vilão lá, ele explode a cidade, poder pegar os dois heróis, explodem a cidade toda, aí os caras se refugiam no Dreadstar, né? Você conhece os personagens, Dreadstar? Tá. Que, aliás, saiu uma versão encadenada dele, né? Saiu. Quase comprei isso aí. Você leu essa edição, o Harvey? Assim, que ó, aquele Lorde Papal, que é o cara que comanda lá a organização, quer pegar o Deadstar e o outro feiticeiro lá, e aí joga uma bomba atômica na cidade, e os caras se refugiam o mais baixo possível no canal de esgoto lá, e ainda o feiticeiro conjura um encanto que protege da explosão. E quando eles saem depois da explosão, aí tu vê a cena do primeiro não tem nada, depois as pessoas pulverizaram na parede, a imagem na frente, quilômetros depois o pessoal com o efeito da bomba sem braço, deteriorado e tudo. Cara, eu li isso pequeno. Quando isso é Marvel, isso é Marvel, né? Entendeu? Eu olhei aquela mesma. Caraca, que chocante. A morte do Capitão Marvel era chocante. E não tinha hoje em dia que você tem esse esquadrão da Marvel aí, essa versão neném aí do Wolverine, do Homem de Ferro, que passa essa porra. Você não tinha isso, esse tight, esse Novos Titãs aí, mangá. Então criança lia essa porra e foi uma geração que, pelo menos aqui, tô me baseando aqui no Brasil, é uma geração que foi acompanhando isso. Eu acho que nos Estados Unidos também não tinha. Eu não sei de quadrinhos que era feito pra criança, entendeu? Porra, tinha Filha de Satã, né? Satana e tudo. Criança lia essa porra, entendeu? Mesmo com aquele código, né? Aquele código que proibia. Mas, pô, criança lia isso também. Entendeu? Mas eu acho o seguinte, cara, esse negócio antes funcionava pra gente. Sedução dos Inocentes. Então, essas histórias funcionavam pra gente porque eram histórias mais carregadas, entendeu? Elas tinham. Citou a morte do Capitão Marvel. Ela tem uma dramática. Ela é dramática, entendeu? Então ela demora pra acontecer. Ela demora pra chegar no final. Hoje, é muito difícil você fazer isso, por quê? A galera quer, a criançada quer tudo muito rápido, cara. Se você pegar uma, porra, hoje, cara, o Watchmen é muito grande, né? Se você pegar, der o Watchmen pra uma criança ler, ela vai demorar muito pra ler. Não, e vai deixando aquilo de lado, sim, sabe? Sim, eu falei arrastado, eu falei isso aqui, cara. Cara. Hoje em dia... já tá difícil eu terminar de ler aquele negócio, cara. Qual? Ver de vingança, já tá difícil, não consegui terminar de ler isso até. Cara, hoje se você der um Watchmen na mão da geração, se fosse lançado hoje, não fazia o sucesso que fez, não, cara. Não fazia o sucesso. Ia ser muito mais, de repente, muito mais cult, ainda mais restrito do que... Pô, foi entregue uma versão pro cinema. O pessoal não gostou, a versão muito mais fácil de ser digerida. O pessoal não gostou, entendeu? Imagina pra ler isso. Em cima disso, não gostou porque o Zack Snyder ajudou também, vai. Não, cara, quem não conhece... mas aí você tá falando e eu também. Quem conhece a obra. Tô falando quem não conhece a obra, entendeu? Foi entregue... E deveria gostar porque foi bem mastigado. Ah, não é um filme ruim, cara. Não é. Não, eu nem acho. Mas é diferente. Eles criticam a entrada, que ele colocou um monte de edição na entrada, mas, cara, aquilo foi perfeito. Ele resumiu um monte de coisa que não era tão necessário na entrada com aquela música do... Não, com a música do Bob Dylan. O próprio Alan Moore, o Watchman chegava a vir com, se eu não me engano, uma fita, né? A entrada foi perfeita. Pra você tocar aquelas músicas pra você ouvir aquelas músicas naquele determinado momento. Se eu não me engano, o Watchman vinha com uma fita. Então ele passou pro cinema aquilo que o Alan Moore já tava pensando, entende? Ele queria que a galera ouvisse aquelas músicas ali naqueles momentos. Então ele fez o que... ele condensou o que o quadrinho era, querendo ou não. O Olha filme, só, ele não é ruim, que... cara. Oh, desculpa te cortar, Ebony. Mas o filme, ele não é ruim, entendeu? Só que, pra nós que lemos o Watchmen e lemos também a... como é que é? As crônicas do... Do barqueiro, como que é o nome do cara? Do barqueiro negro, não é isso? É. Conte do cargueiro negro. Obrigado. É, conte do cargueiro negro. A gente ficou assimilando uma coisa, outra, construindo aquele quebra-cabeça, entendeu? Quando chegou o filme, a gente não gostou porque tá tudo muito fácil, entendeu? Falei assim, ó, toma isso aqui, ó, o filme é isso, ó. E te botaram as cartas na mesa e falaram assim, ó, agora assiste o resto do filme Não precisa pensar, não, só assiste. Entendeu? Pra nós foi muito mais legal, porque a gente pensou, a gente, pô, esse final aqui quer dizer aquilo e papapá. Sabe, cara? Eu acho que por isso que a gente não gostou, entendeu? É muita gente. Mas isso que você tá falando, Joker, não tem justamente na abertura. A abertura a gente deixa mais fluido. E talvez por isso tenha gostado tanto, entendeu? Não, ele faz isso o filme todo. Não, a abertura não foi tão dada, entendeu? Acho que deu uma. Ao meu ver, deu uma. Maleado. Agora o problema é assim, tudo que o Snyder faz, ele é muito raso, entendeu? Esse foi o grande problema. Basta ver o Homem de Aço. Falei. Falou, então, né? Falou. Então. Olha, né? Só. Tem uma coisa também que eu queria pontuar agora, que o Alan Moore, assim como eu vi isso com outros escritores de quadrinhos, que foi o seguinte, não sei se vocês já perceberam, mas no Brasil e lá fora também, às vezes o cara tem uma banda de pop, punk, qualquer uma música que não seja tão levada a sério hoje em dia, e daí do nada o cara, depois de uns anos, ele faz um projeto paralelo onde tem um som mais cabeça, um som mais, sabe, um som mais sério, o cara se leva mais a sério e tudo mais. E isso acontece também com os escritores. Por exemplo, o Neil Gaiman, ele escrevia quadrinho, aí ele começou a escrever livros, depois ele começou a escrever roteiros pro Doctor Who e tudo mais. O Alan Moore começou a escrever também livros, até o Warren Ellis escreve livros também. E eu acho que na cabeça, talvez, do criador seja isso. Ele escreve quadrinhos durante muito tempo, mas depois ele fala, não, pô, eu vou começar a fazer algo que na cabeça dele, não na minha opinião, é mais sério, algo mais, entende? Mais que o talento dele seja mais valorizado, ou whatever, mas... Então, viu, Funk, deixa eu só fazer a defesa do Neil Gaiman, né? Eu sou advogado. Ó, ele nunca caiu o nível do trabalho dele, tanto em livro quanto os quadrinhos. Ele vai voltar a escrever a série do Miracleman, depois que a Marvel republicar toda a série que foi feita, ele vai voltar a escrever. E o cara não cai o nível, ele não consegue. Não, ele é muito bom. É, mas assim, não cai o nível. Não é nesse quesito. O que eu quero dizer é, o Alan Moore, talvez na mente dele, ele tenha parado de fazer aquilo, talvez na mente dele super-heróis sejam obsoletos. E você ainda tem mais o fato dele estar ficando velho, cara, entende? Você vê aí, por exemplo... No prato que comeu, é verdade. Mas se você for parar pra pensar, cara, os caras ficando velhos, eles estão cagando, cara. O próprio Silvio Santos tá cagando porque pra que ele gosta dele. O cara vai ficando velho e ele começa a chutar o balde. Talvez seja isso, sabe? E aí pô, eu... A galera vai... Ai, meu Deus, lá vem essas cagações de regra. Eu resumiria isso. Não é que os caras estão cagando, entendeu? Os caras estão ficando velhos, eles querem arriscar mais coisas, entendeu? Eu vou até contar uma historinha pra fugir, mas ao mesmo tempo até no assunto. Vocês falando que quando você fica velho, você quer arriscar mais, a gente brincava quando a gente advogava, quando chegasse aos 80 anos de idade, a gente ia fazer uma petição pro juiz xingando o juiz. Porque chegou aos 80, tô cagando e andando se o juiz vai mandar a gente prender ou não, pelo menos a gente xingou o cara, entendeu? É a idade do microprocesso, né, cara? Voltando ao assunto. Ele tá na idade do mil processo. E o que eu quero dizer é o seguinte: talvez, pelo menos o que eu vi dos maiores escritores de quadrinhos, pelo menos os mais populares, foi isso. Eles vão deixando de lado, e talvez na mente de alguns deles os super-heróis sejam algo muito obsoleto. Eles têm raiva do mainstream, sabe? E é só que dessa vez, é claro, ele exagerou, né? Pelo que ele falou, mas ele é um rabugento mesmo. Not on this old, everybody everywhere. Corta pra mim. Sir, a word to you. You get money? Shut up. What the fuck? E começando contigo mesmo, Billy. Justamente essa entrevista, essa parte, alguns sites estavam dizendo que era alguma provocação de Geoff Johns, outros estavam falando de uma rixa antiga dele com Grant Morrison. Então, assim, essas rivalidades sobre isso, o que você acha disso tudo? Cara, eu acredito que realmente tenha sido... Ele tenha mandado indireta pra alguém isso aí, porra, vindo do Alan Moore, é normal. Assim, cara, o que acontece é que muita gente se esquece, e alguns até lembram e não gostam disso, é que virou um mercado, cara. Essa parte dos quadrinhos virou... Se declarou... Sempre foi um mercado, mas se declarou um mercado. Onde antes você tinha como botar algum trabalho autoral, você tinha como desenvolver o trabalho, você tinha como ir mexendo nele. Por exemplo, o novo universo Marvel na década de 80, ele foi lançado com conceito. Aqui só durou um ano, mas nos Estados Unidos duraram 3 anos. Eles foram mexendo no universo, entendeu? Foram 3 anos daquilo. Aqui, pô, 952 hoje em dia, você cancela na terceira edição, cara. Se for muito. Então hoje em dia é uma corrida desenfreada, pô, não deu resultado, corta na hora, entendeu? Você não tem como desenvolver, você não tem como fazer o público gostar disso, não tem como desenvolver a história, você não tem como fazer um teste daquilo, acostumar, cara. Porque, assim, às vezes é o estranhamento que existe do novo, um personagem novo, que a pessoa precisa se acostumar com aquilo. Não dá pra jogar tudo. É difícil você fazer uma pessoa gostar de Homem-Aranha. Você faz uma pessoa gostar de Homem-Aranha, de Wolverine, mas, pô, gostar de Cavaleiro da Lua, gostar de Monstro do Pântano. Pô, já é uma coisa pra esse público de hoje, cara. Você tem que saber ter tempo pra trabalhar, entendeu? Joker, até mesmo com relação a essa pergunta que eu fiz, ele fala, como que ele também chegou a mexer, né, em algum momento, ele faz essa ponte do Lanterna Verde. Ele tá tudo mal comido ainda com relação ao Lanterna Verde. E chegou a citar o Homem-Aranha, maldito velho. Ele tá magoado. Aí você ficou magoado por dentro, igual ele. Enfim. Então. O que você acha dessas rivalidades que ele faz pra... talvez para aparecer, enfim. O que é a sua opinião sobre isso? Cara, como eu tinha falado, ele tá ficando velho. Isso serve para justificativa para qualquer coisa, na verdade, né? Mas, cara, uma hora ou outra ele vai fazer um livro, vai escrever um livro, vai fazer um quadrinho, seja o que for, e ele tá esquecido, entendeu? Ele só é lembrado por causa dessas declarações que ele dá. Eu acho que ele se sente um pouco... um pouco sozinho, eu vou polemizar pra carente, falar... Né? Tô carente, eu preciso de gente... Não. Perturbando, se o jornalista... Cara, ele pode ter... Eu vou falar mal de quem? Deixa eu ver aqui, né? Aí começa a falar, cara, o Homem-Aranha, cara, é o símbolo da Marvel, sabe? Eu vou falar do Lanterna Verde, que todo mundo agora faz quadrinho pro Lanterna Verde. Lanterna Verde é fora o Superior Batman, né? Vou agora... falar mal do Lanterna Verde. Quem sabe assim a pessoa começa a me ligar e eu começo a falar do meu livro, entendeu? Tá ficando velho, cara. Ele vai reclamar de qualquer coisa. E aí, óbvio, né? Ele vai conseguir vários... Uma galera que vai chegar a começar a reclamar dele, falar que ele tá velho. Jeff Jones, por exemplo. E ele vai continuar assim, cara. Ele não vai mudar muita coisa. Não, dá pra se ver que, assim, ele tem razão em algumas coisas que ele fala. Que ele fala, né? Algumas coisas realmente têm sentido, mas dá pra ver que existe rancor, é rancoroso pra cacete. Ele tem muito rancor. Agora, se é do mercado, se é de se são de algumas pessoas, se é de tudo, entendeu? Tá tocando foda-se. Mas dá pra se ver que ele tem algum ressentimento. Tem ressentimento, com certeza. Harvey. Oi. Presta atenção! Desculpa, liga. Nossa, velho. Oi. Não, pô, eu descobri um site que dá pra saber se eu tô na Lulu, não. É RedTube, não, né? Na Lulu. Manda aí. Você tá? Então, pode repetir a pergunta que eu respondo na hora, vai, vamos lá. Que bom, né? É bom que você responda na hora, né? Diga. Eu tô falando justamente sobre essa rivalidade Alan Moore com o Grant Morrison ou com o Geoff Johns, que de todo mal comido que ele tá, né? Enfim, o que você pensa disso tudo? Ah, cara, ele tá velho. O Alan Moore tá gagal. Ele quer polemizar, né? Ele sempre foi cara assim. Desde aquela Wizard que eu tenho da Editora Globo lá, que teve entrevista dele lá na década de 90. Ele gosta de ser um cara polêmico, né? A filha dele era gostosa, não é mais. Enfim, Cara, eu não sei, cara. Ele quer demonstrar que ele não tem medo de ninguém, ele é isso quando acabou, e eu acho que cai mais ou menos naquela teoria do motherfucker. Tem que dar o braço torcer, a teoria Silvio Santos. Tipo, eu tô cagando e andando, sabe? Eu não produzo mais esse tipo de mídia, né? Esse formato, né? Só que ele esqueceu do Supremo, né? O Supremo e o Wildcat, o Tom Strong, né? Que ele fez, né? Ele, eu lembro até hoje que na entrevista na Wizard, ele falou que foram momentos agradáveis brincando com o Robert Liefeld. Olha que legal ele falar isso, né? Bicha, né? Muito bicha isso. Como é que consegue ser agradável com o Robert Liefeld? Ele falou que ele conseguiu se divertir produzindo na. Se não me engano, acho que a editora dele na Image era Extreme, né? Não, tem explicação. Ele debochava, fazia bullying com o Liefeld, entendeu? Ele falou que cara ridículo. Aí era divertido, devia ser divertido mesmo. E eu achei isso, cara. Ele tá nesse momento aí, ele sumiu na mídia. Se bem que ele tá cagando pra mídia também, né? O Alan Moore, né? Não é que nem o Mark Miller lá e o Graham Morris, que eles somem da mídia, eles têm que soltar alguma coisinha em 5 minutos aí. O Batman é gay, né? Ui, aquilo que o Graham Morris falou. Uhum. Ele não liga muito pra isso, pelo que dá a entender, né? Cara, eu acho que não dá pra levar muito a sério, porque ele se contradiz em muitas coisas que ele fez aí, né? Moda foca. É isso, né? Ele é velho. Ele não, ele é velho. Ele é velho. Ele tá velho. É velho, pinto no pinto não sabe mais. É aquilo, eu acho que o escritor, como eu tinha dito, ele vai passando por várias fases, tentando evoluir na cabeça dele. Porque tem aquilo também, né, cara? O quadrinho, eu não sei vocês, mas muita gente considera quadrinho literatura. Só que o quadrinho deveria ser um outro tipo de coisa. Ela, na verdade, é uma arte que você pode ler alguma coisa, mas você também tem que trabalhar a arte do quadrinho. Ele não é literatura, ele não deveria ganhar prêmios de literatura, entende? Então, muita gente diz que isso é, na verdade, muitas pessoas querem que o quadrinho seja considerado literatura justamente por aquilo que o Alan Moore falou, né? Pra galera se sentir menos pior, pra não ser considerado mais coisa de criança. Não, isso aqui é literatura, entende? Então, quando um escritor de quadrinhos, ele começa a escrever roteiros ou começa a escrever livros, na cabeça de alguns deles, aquilo ali é bem mais nobre do que o quadrinho. Tanto é que muitos escritores dizem que, pô, só escreviam quadrinhos pra pagar as contas, entende? Pra roteiro. Aí depois o cara vai lá e vai trabalhar em Hollywood, por exemplo. Entende? Então, na cabeça do Alan Moore também, além de ele estar velho, além dele ser ranzinza, ainda tem isso, né, cara? Do cara, talvez, na cabeça dele, escrever livros e outras coisas sejam mais nobres que quadrinhos, sabe? Talvez ele tenha escrito só pra pagar as contas dele, quem sabe? Corta pra mim! Só uma coisa com relação ao... Normalmente, nessas leituras que eu fui vendo, os vários blogs pondo a mesma coisa, né? Um botava alguma coisa um tanto diferente, falando que, ele é um anti-Stan Lee. Ele é o anti... Ele é diferente, é o inverso do Frank Miller. Então, assim... Não tinha que ele é o anticristo também, não? Não, né? Ah, não sei. Mas, assim... Você não acha que foi ele que matou o Death Reutemann também, não? Deus do céu. Então, assim... Eu não sei se essa maneira de repente qualificá-lo seja assim em si uma maneira de marketing que ele tem, né? Aí eu queria saber de vocês o que vocês acham dessas danças, dessa dinâmica que ele faz de ser um anti-Stan Lee. Dizem isso também pela ele é controverso, né? Mas... É recalque. fala igual o do camarote, né, cara? Eu vejo isso como uma inveja. Né? Mal comida, então, né? isso aí. Assim, na verdade, a obra dele fala por ele, né? Vou fazer até uma pergunta aqui. Alguém lembra de alguma obra ruim do cara? Ruim. Você pode até dizer que, pô, essa não tava à altura de Watchmen, entendeu? Não tava à altura de alguma outra obra que ache melhor do que Watchmen. Mas alguém conhece uma obra ruim do cara? Não tem momentos ruins. Eu não conheço, entendeu? Não, são cara, todos... assim, ele é muito bom no que ele faz, assim, sabe? Isso não tem a dúvida. Mas ele é igual o Pelé, entendeu? Enquanto estiver fazendo o trabalho dele, ele vai fazer muito bem feito. Mas não sai do que você sabe fazer, não, sabe, cara? Então você quer dizer que o Alan Moore calado é um poeta, é isso? Isso. Ai, ai. Assim, ele é o cara que pega e desconsidera. Ele disse, né? Que ele acha os super-heróis uma abominação. Ele considera uma abominação. E assim, né? Você não tem hoje uma maneira de terminar esse evento, que está cada vez mais crescendo. O Billy chegou a pontuar sobre a questão do... agora está sendo moda, nerd, e o fato de ser nerd traz, de alguma maneira, né, tem vários ramos, mas um deles sempre vai ser aquele do super-herói, né, que vai estar ligado à questão de quadrinhos, super-heróis. Vocês acham que ele está certo nessa afirmação de aberração? E se não, por quê? Harvey. Não, God, please, não, God. Nossa, tá passando a marcha de Jesus aqui perto de casa. Jesus Cristo, que isso? Tô vindo daqui. Que isso? Abençoado. Não, Jesus, que isso? Não, calma aí. Eu vou deixar mudo, vocês falam, depois que passar esse negócio eu volto falar. A gente tá falando do Alan Moore e a marcha de Jesus. Olha, tá vendo? Ó o somzão. Então tá, vamos lá, Foca, manda você. Qual é a pergunta? Foi mal, desculpa, tava vendo o Lulu aqui. Caceta, tava vendo o Lulu de quem? Qual era? Vendo... É a rivalidade dele? Não, peraí. Tá escrito Pombas. Ô, Ebony, peraí. Você tá vendo o Lulu de quem, cara? Não, o cara falou que pra ver se eu tô no Lulu. Ah, tá bom. Você tá no Lulu? Sério mesmo, você acha que você vai estar no Lulu? Você tá no Lulu. A gente é nerd, cara. Não tá no Lulu. Quilômetros aí na pista aí, ó. Quilômetros aí na pista aí, ó, de representação. Enfim, vamos lá, olha só. Tá vendo só, cara? O lado bom de ser nerd é porque a gente não vai estar no Lulu, velho. Isso é legal, cara. Não tem como ser difamado se tu não tem, quilometragem na pista, exatamente, né? Exatamente, cara. Enfim, vamos lá. Ele considera as super-heróis abominações. Cara, eu acho que essa parte aí, cara, foi a parte que ele quis polemizar. Ele quis só avacalhar, entende? Ele falar que, pô, por um lado ele diz que o super-herói é um conceito dos anos 50 e tal, tal, tal. E depois ele dizer que ele considera abominações foi exatamente pra avacalhar o mainstream, né, cara? O que a gente lê hoje em dia. Pô, foi mais pra isso mesmo. Foi palhaçada. Cara, eu acho uma... Ele foi... Pra não dizer que o Alan Moore foi babaca, eu vou falar que ele foi infeliz. Super-herói, cara, é a base do quadrinho americano, assim. Super-herói foi criado pra que você tenha em quem se espelhar, entendeu? Tudo bem, o conceito disso pode ter virado fumaça, mas enfim... Ele foi criado pra que... O Capitão América, né, cara? Por que criaram o Capitão América? Um super-herói, né? Ele foi criado pra que os soldados se inspirassem nos atos de... Como é que é o nome disso, cara? De não é cidadania? Bravura, heroísmo, patriotismo. De patriotismo, obrigado. E tivessem, sabe, aquela coragem, né? Pra lutar contra o inimigo e ir pra guerra, entendeu? Empenhados, né? A moral, né, da tropa. A moral. Sim, exatamente. Cara, o super-herói foi criado pra isso, entendeu? Virou festa, entendeu? Virou coqueluche, beleza. Mas o conceito disso não pode ser esquecido. Agora, o Alan Moore falando que é uma abominação... Cara, ele tem um sentido, sabe? Enquanto ele tiver um sentido, enquanto tiverem pessoas pensando que, porra... O Superman é foda, sabe? Ele tem um código de honra foda e tal. Os super-heróis vão servir pra isso. Agora, ele pode estar falando dos X-Men, entendeu? Sei lá, pode estar falando dos X-Men lá. Só uma abominação, não serve pra nada. Serve pra nada. Se tirar os X-Men dali também, da Marvel, não vai acontecer nada. Agora, porra, você não pode generalizar isso. Você não pode falar isso do Superman. Você não pode falar isso do Capitão América. Que mais que não pode falar? Você não pode falar isso do... Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, sabe? Porra... Você se identifica com o Homem-Aranha, cara. Ele tem um sentido pra você, sabe? Verdade. A ideia de herói desde a época de mitológica, né? É desse do incentivo, é de identificação, né? Enfim, não sei... Eu realmente não entendo por que ele teve essa frase, teve essa construção. Polemizar. Então, Harvey, você. Eu acho que o Alan Moore tá lendo muito X-Men, né? Fica chamando o super-herói de abominação, né? Viu só? Eu falei, eu fui falando. Então, cara, é aquele negócio, né? é um tipo de... isso aí, sabe? Na verdade, eu gostei. Mais ou menos, mais ou menos. É o Alan Moore, é um cara chato. Ele tá cuspindo o prato que comeu, volta de novo. É, os super-heróis estão passando por uma mudança aí, né? Eles estão tentando agradar a galera massa velha, né? Vídeo Homem de Aço, que eu critico de novo esse negócio, né? Tiraram a cueca do super-homem em cima da calça dele, né? Eles tão... por isso? Não, não é não. É um modo de dizer, eles estão tentando readaptar a situação. E ele, de vez de especificar o que está acontecendo, ele generaliza tudo, né? Chuta o pau da barraca, né? E é como foi dito agora há pouco, né? Eu estava tentando ouvir, ao mesmo tempo que estavam... Eles estavam exorcizando 5 na porta da minha casa aqui. Mas é aquele negócio, o super-herói é um sinônimo de identificação, né? Uhum. É, o Demolidor, eu sou fãzaço daquele personagem. Eu me identifico muito com essa questão de espiritualidade, essa coisa toda, né? É questão moral na profissão. O Homem-Aranha, falaram, né? É um loser, né? Que não é mais loser, vive sendo índice, não é loser. A gente se identifica com esses personagens. Então é isso aí mesmo, sabe? A gente cresce com isso, a gente precisa de ícone pra gente, na nossa infância, na nossa adolescência. A gente acaba usando os pais pra isso. Tem vezes que usa o pai e acaba usando também um cara que usa uma cueca por cima da calça. A gente precisa disso. Agora, o que ele volta aquele assunto anterior? O que tá acontecendo é que a gente continua gostando do negócio. Por quê? Porque não tem mais a sociedade tá achando isso aqui coisa de retardado. Ele falou muita merda. Agora, ele falou muita coisa que temos que concordar também, vai. Quando ele diz que os quadrinhos não são mais pra criança de 9 a 13 anos, que é consumido por uma galera mais velha, ele tem razão. Só que ele falou isso, talvez ninguém tenha, alguém tenha cagado o que ele falou. Só que ele tá falando sério, cara. Quando ele diz que os heróis são uma abominação, ele tá meio certo, né? Ele, como eu falei, ele não pode generalizar. Agora, os caras vêm criando qualquer coisa, entendeu? Pra ser super-herói. Kick-Ass, vamos citar. Pô, Kick-Ass é do caralho. Pega o gibi, é só besteira, edição, é sangue, palavrão e violência. Exatamente. Não, eu curto Kick-Ass, eu tenho volume lá, um ou dois não comprei, mas tô curioso, não vi o filme ou dois. Mas é isso que é violência, mas violência, o seguinte, cara, sangue. O Kick-Ass é o lado contrário do que a gente é acostumado a ler, entendeu? Aquilo é pra dizer o seguinte, ó, por que que não existe nego que sai na rua de colan, ó, por causa disso aqui, entendeu? Mas dá merda. Entendeu? É o outro lado da moeda. E, cara, tudo bem, vai, vamos esquecer o Kick-Ass, mas... esqueci o que ia falar. É um chapado. Engraçado que você usou. Engraçado, John, que você usou o Kick-Ass, mas no cinema, justamente ele é distorcido de tal forma que ele torna-se ícone, ele vira o ícone até mesmo depois de todas as merdas que aconteceram. Entendeu? Cara, eu não entendo o negócio do Alan Moore, cara. Ele fez o Supremo, é o Super-Homem, é uma homenagem ao Super-Homem, o Supremo, né? Supreme, né? Ele tem... Eu lembro que tem até um encadenado pela Devil, não comprei, que louco comprar. O Supreme era de ouro, era de prata, era de bronze. Aquilo lá, pelo que eu andei folheando ali na internet, é um atestado de amor aos quadrinhos clássicos, o que a gente teve até, ó, vamos jogar até metade da década de 90, entendeu? Cara, olha só, eu abri o podcast falando, assim, eu abri o primeiro comentário foi falando justamente isso. Olha, pô, se o cara acha que super-herói é pra criança, cara, ele não explica, já cai por terra, não explica tudo isso que ele escreveu. Ele se contradiz... em ter um trabalho pra adulto, com Supreme, com Watchmen, e fala que super-herói é pra criança. Porra, beleza, vamos dizer que o Watchmen não seja. Mas o resto de coisas que ele escreveu, sim, entendeu, cara? Muita coisa que ele escreveu é assim. Supreme, Tom Strong. E aí, cara? Entendeu? Não dá pra entender o raciocínio dele. Então, acho que é muito influenciado pelo rancor dele. E pela velhice dele, enfim. Pela maconha usada na hora. É, assim, o orégano. Igual o orégano. Tá usando o mesmo orégano do Ebony, que o Ebony conta. Entendeu? E assim, cara, agora, eu concordo com ele também, assim. super-herói é uma aberração? Cara, é uma aberração. Se você comparar pra ver que o cara voando, grudando na parede, mas eu acho que ele passou a ter esse conceito de aberração quando ele passou a ver os desenhos que ele trabalhou do Liefeld. Aí ele passou que... Aí foi que ele viu que realmente o que era aberração. Agora faz todo sentido, faz todo, cara. Por que aberração? Ele viu... Ah, tá. Entendeu? Agora sim, agora beleza. Entendeu? Agora faz eu concordo sentido. Com ele, tudo que ele falou. Você só tinha... Ô, Joca, você só tinha concordado 50%. Agora os outros 50%, agora você passou a concordar. Agora já tem os outros 50%. Beleza. Achamos. Concordo com tudo que o Lamour falou. Quero que vocês comecem com a pimple agora, por favor. Mas, Ana, por que a gente não fala bem dele? Porque até então eu não ouvi falar nada bem. Não, cara, eu falei bem. Falar bem do Alan Moore? Falei bem, cara. Eu falei que, pô, o que ele escreve, que ele tem muita moral pra falar tudo isso. Porque não existe uma obra ruim dele, cara. Ele é um cara, sabe? O próprio Joker falou, o que ele se propõe a fazer, ele é excelente, entendeu? Só que, na verdade, o que acaba chamando a atenção é essa porra dessas declarações que ele dá, guaxinim mexendo, revirando o lixo dele pra poder dar, entendeu? O pessoal ficando maluco. Essa porra são as declarações meio enfeitiçadas, entendeu? E acaba dando cartaz pra isso. E agora, essa eu achei muito equivocada, porque ele se contradiz em alguma parte, ou então ele diz que, pô, ele fica. Foi o raciocínio do Joker me levou a crer que o cara tá incomodado com uma fatia de mercado que ele tá perdendo. Mas, porra, mas. Tá tendo ele, mas assim, peraí, mas ele também não achava arte no mercado? Então, assim, às vezes a porra da declaração dele se contradiz nele mesmo, entendeu? É um pouco isso que eu ia perguntar, porque assim, ele ao mesmo tempo. Eu até acho, eu não tinha visto dessa forma. Eu vi o Joker tava falando muito bem dessa coisa do mercado. Mas assim, todo momento que ele é chamado, e aí, de repente, o Watchman, entendeu? Foi uma boa maneira dele, de repente, aparecer pra esse mercado, ou pra além do mercado, ele recua. Eu não vi sentido, então, nesse posicionamento anterior dele, até mesmo não aceitar o dinheiro que ia ser devidamente canalizado e direcionado pra ele, pra essas afirmações de aberrações. Cara, isso pra mim é falta de sexo. Quando eu tô muito sem fazer sexo, eu fico irritado, chato, vejo tudo ruim na vida, arranjo encrenca no trânsito, é falta de sexo. Aí você diz que o tribunal tá cheio de gente entre 10 e 14 anos, né, cara? O mercado não tá legal, né? Mano, cu. Ele vai, a mulher dele manda ele fazer as compras, ele vai no supermercado, ele, ó, voltei porque o mercado não tá bom. Tá bom. Só quem tá comprando as coisas é gente de 60 anos, não vou mais. Corta pra mim. I sit alone in my four-cornered room, staring at candle. Oh, that shit is on. Let me drop some shit like this here. Motherfucker, fala alguma coisa, querido? Você é viado, cara. Que loucura. Que doira falsa. Tá lá. Red Tube. E olha que chamou, de querido ainda, cara. Porra. Oferecimento X-Videos. Professor. Aí ele apareceu. Eu vou, cara. Vocês são palhaços. Aí, tá. Exatamente. Sua defesa foi cada vez mais difícil. Mas era justamente isso. Justamente isso que a gente falou que você tava fazendo, cara. E eu banheiro. Rapidinho, coisa rápida. Papo de bucho. Ejaculação precoce pura, negócio. Mano. Anos de prática aí. Tava falando dessa ranhetice, né, do Alan Moore, e o Harvey levantou a possibilidade de ser falta de sexo isso. O que você acha do Druida? Acho que a gente já pode pular pra parte de falar da filha dele, né? Como você é bronha? Isso aí que você faz na madrugada é fapice. Caraca, tu acabou de ver do banheiro, maluco. Tu ainda quer falar da filha dele? Mas ela não tem problema, não. Ela é... Esqueceu? Ela é a mulher lá, aquela que a gente tava zoando ontem. Não, a gente tava zoando ninguém ontem, não. Assim. Olha só, a grande... Você tá com a foto dela aí, Foca? Não, vou pegar. Pega a foto dela e pra gente terminar... Limpa bem a foto. Vacilão, qual é? Pra gente terminar, a gente vai... enfim, né? Aquele... O nosso... Já de praxe, vai ou não vai, né? Pega ou não pega? Só que dessa vez a gente já sabe que o Delahir pegaria, mas... independente disso, a gente vai fazer o pega ou não pega com a com a gente tinha que ter até um verbete, uma musiquinha, pega ou não pega, com a ilustríssima filha do senhor Alan Moore. O que, que vocês acham, começando com o senhor Vili? Pega ou não pega? É, cara, você depende muito das condições climáticas. Muito do jejum, muito do jejum, entendeu? Depende do se o pai vai dar uma edição autografada, depende muito, cara, entendeu? Que isso? Entendeu? Depende muito, cara. Mas pelo menos é mulher, né? Não é igual a galera que falou aí que pegava o irmão Wachowski lá, né? Do MDM, né? Nossa, eu vi essa história. É, aí, então, pelo menos é a mulher, né, cara? Entendeu? O rostinho, cara, daqui do pescoço pra cima é legal, cara. Mas pra baixo é mais Delarrey. O Delarrey gosta de volume. É. Mas é desse volume que ele gosta? Ah, não sei, cara. Volume. Enfim, nem tudo, né? Deixa eu falar, mas vamos lá. Joker! Palhaço. Eu tô analisando aqui, cara. Tô analisando. É, preto emagrece, né? É. Ela tá com vestido preto de bolinha, né? Cara, eu sinto o cinto dela, olha o cinto dela. Cara, eu vou confessar o seguinte. Eu vou confessar, não, porque isso não é mentira. Cara, não é mentira. O cinto tá segurando as tetas dela. Assim, é. Não. Se soltar, não. Também vai lá pra baixo. Pera aí. Vamos falar assim, eu sei disso, porque casado é. A gente acaba vendo a mulher se arrumar, perguntar se tá bom e tudo. Esse cinto aí, cara, ele dá uma emagrecida ali, dá uma curva. Então quer dizer, sem esse cinto aí, o negócio podia ser pior ainda, cara. Botijão do tragaio. Ela deve estar de cinta por baixo, sabe aquela cinta que mulher usa depois que engravida? E não mudou muita coisa. É. E, cara, eu gosto de gordinha, mas eu gosto de gordinha. Gordinha. Entendeu? É, desculpa, filha do Alan Moore, mas não vai rolar, não. Ela tem olho azul, é isso mesmo? Olha o outro vendo as partes boas, né? Eu tô tentando achar alguma qualidade. Não, mas eu sou roxo. Fica quieto, moda foca, fala aí. Minha resposta é no, God, please, no, no, no. Vai continuar virgem, cara? Pode não, cara, pode ficar negando não. Pô, não, ó, tem que acontecer o seguinte, cara, gordinha é uma parada, mas, pô, ela tá no nível do, como é que é o nome, cara, daquela... Ah, cara, olha só esse cinto aqui dela, cara, tá, é muito Batman essa parada, não, cara, eu não ia, não, ela tem cara de Diabo Veste Prada nojentinha, beleza? É, parece que ela tomou um soco no, parece que tomou um soco no olho direito, né, parece que tá mais inchado nela. Né? Tem isso, tomou, né, um murro. Que isso, Vini? É, parece que tomou um murro no olho direito, ela parece que tá mais inchado, cara, o olho direito. Realmente, tá meio zoado mesmo. É. Não, cara, mas vocês estão falando isso porque é a foto, cara, é a foto que não tá legal, entendeu? É o ângulo, né, verdade. É o ângulo. Cara, vamos então, tá. É o ângulo. É o seguinte, vamos lá, vamos voltar. Ó, vamos mudar aqui, ó, vai, eu mandei outra aqui, vai. Pá, vamos ver. Tem ela mais nova, ela era bem bonita, cara. Ela era bem bonitinha, assim. Tava madrinha e tal. O decotão, cara. Aí, pronto. Olha o Harvey. Olha o Harvey. Mudou. Você agradou. Harvey, o que você acha? Cara, eu já peguei coisa pior no passado. E pagou, né, Harvey? Uma vez foi pago. Muito tempo atrás. Sabe aquela secura absoluta? Aí, que você tava matando o cachorro a grito, sabe? O Harvey, ele é o Charles Bukowski, cara. Eu fiz besteiras, já fiz muita besteira no passado, já, cara. É, cara. Tem uma pesada, se quiser eu conto depois, fora da edição, hein? Fala aí. Tá bom. Isso aí foi muito tempo atrás, tá? Foi... Ah, sim, claro. Que fique claro, muito tempo. Eu tinha uma vizinha, eu tinha uma vizinha nessa época ainda, uma bicha. Então, eu conheci uma tia. I'm pumping in the clip when the wind blows. Every 20 seconds got me peeping out my window. E marquei de ir na casa dela, que tava longe pra cacete, cara. Eu já pensando, assim, em prever, fantasias, né? Essas coisas mais malucas do mundo. It's fucked up when your mind is playing tricks on ya. E foi. Que isso, cara? Olha só, cara. Que isso, cara? O pior de tudo é que depois de fazer, você dorme do seu lado e começa a roncar no seu ouvido, né? Aí eu deitado, comecei a entrar em crise. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu cheguei no fundo do poço. Sabe quando você faz a pior cagada no mundo? Você quer dizer, então, que se fosse numa tarde chuvosa que você tivesse perdido em algum lugar, você pegava a filha do Alamor? Uma secura pura aí, até que vai. Foi o que eu falei, dependendo da condição climática, eu falei isso, né? É, verdade. Do ângulo da foto, que essa foto tá melhor e tudo, entendeu? Pô, se bem que uma espanhola ia bem nisso aqui, negócio. É uma espanha, hein? Eu não bebo. Agora, assim, pensando bem, pela gente... Não, desculpa, e o principal, chegar pro Alamor e falar chamar de sogrão, né? Boa. Pra quê? Pra ver ele inflamado no DC? Não é, mano. Ele ainda vai falar com você, cara. Você é pegar o Alamu, né? Ainda vai falar que você é uma abominação por ter feito isso. Não, aliás, pelo conceito do Alan Moore, vemos que a filha dele é uma super heroína, né? Eu não entendi o que ele falou. Ela escreve HQ também, eu acho. É, a super heroína, é uma aberração também, cara. Pô, viu, Vini? Depois corta essa história aí, cara. Não. Ah, pode deixar. Pode deixar. Não, pode deixar, vou cortar sim. Pode confiar, hein? Fazer aquele comercial, hein? Aqui é o editor, pode confiar. Olha, na boa, ela tá loira, mas tem muitas fotos em que ela tá ruiva. Não muda nada. É só tirando a roupa pra saber. Não muda nada, mas... É igual a professora Helena, né, cara? A professora Helena. Ai, ai, bons momentos. Valeu, valeu, Harvey. Estamos às ordens. Estamos aqui pra isso. Então, assim, já alguém pode acrescentar para todo mundo. Prazer, enfim, grande Harvey. Alguém vai acrescentar mais alguma coisa? E que a Cif não tenha nos escutado. É, o dela tá ligado ainda, né, cara? Sim, até mesmo, hein? Pode ser que o namorado dela esteja ouvindo. Percebeu agora, cara? Pior se o namorado dela estiver ouvindo e concordando, né? Aí vai dormir na casinha do cachorro, né, cara? Viu? Sol. Suspeita. Sol. É o nome dele, né? É até apelido dele, né? É. Pra não falar o nome, né? Vai que... Enfim, né? Vai que ele é advogado, né? Processa. But this wasn't no ordinary nigga. Corta pra mim. Vamos pras configurações finais, né? Tá sabendo legal. Vambora. Configurações finais, porra. Vou pegar meu computador aqui e vou configurar tudo de novo, cara. Ah, já virou de praxe desde que aquela o De La Ruim falou a primeira vez. Já virou de praxe, entendeu? É, mas eu vou dizer o seguinte, viu? Quem falou isso daí não foi o De La Ria, hein? Isso não é a criação dele, hein? Não é não? Não é não, isso é a criação minha. Isso é a criação minha, viu? Você se orgulha disso? Nem um pouco. Então tá. Vamos. Ele devia ter ficado quieto, assim, não, realmente, foi ele que fez isso. Deixava a piada, pô, mas não. Quer levar a glória, tudo bem. Que é o bastante, Louros. Enfim, então tá. Vamos para as configurações. E agora foi de errado mesmo. Vamos para as considerações finais. E o nosso convidado primeiro, o senhor Joker. Só para concordar mais com o Alan Moore, né? Que os quadrinhos, os quadrinhos, os super-heróis são abominação. Se você ver pelo ângulo do desenhista, né, Rob Light? E pela filha. Nossa, caralho, velho. Ainda bem que... Se ela for super-herói, tá tudo explicado. Mas eu concordo em algumas partes, assim, do que ele diz. Eu acho que ele falou isso muito mais pro mercado, sabe, cara? Fala, ó, Marvel, larga a mão de ser idiota, ó, DC, faz o filme da Liga logo. E pra ver se os caras tomam um jeito, sabe, cara? Mas ele vai continuar reclamando, vai reclamar sempre. Ele tá ficando velho e é pra piorar. Daqui pra frente ele vai piorar. E dizer também pra galera entrar lá no bailedosenxutos.com, dizer que meus amigos de blog vão ficar muito putos, porque eu disse que eu não ia participar do podcast essa semana e eu tô aqui hoje. Ah, tá vendo? É do coração, é do coração. Mas enfim, senhor Vili... Já falou aí, o Alamu ele é curdo, mas gente boa, entendeu? Ele é um cara ranzinho, mas escreve bem. E não tem muito cuidado, não. A filha dele não foi feita no capricho, mas o cara fez Watchmen. Tava então, cansado, tava cansado, tentando subir a marcha. Tá vendo? Quem foi que falou aí? Vocês lembram alguma coisa que o Alamu fez de mal? Fez ruim? Aí, ó, tá aqui a filha dele. Sim. É. Não, mas eu falei, escreveu obra, essa filha dele, entendeu? E salvou por causa disso. Então, assim, mas ele fez Watchmen, tá perdoado, cara. Foi. O Ebony morreu, cara. Não, eu, quem dera. Pumba, o Billy é pouco. Aí, ó, eu concordo em gênero, número e grau, mas eu, depois eu falo sobre isso. Oh, vamos lá, Harvey, configurações finais. É, a minha vida não vai mudar com os comentários, meu amor. Vou continuar comprando encadenado, vou mudar o preço. É, se sobrar dinheiro, se o cartão Visa não falhar de novo, né? E, ah, é, xinga eles aí. É, eu vou pôr no Reclame Aqui essa história aí do cartão Visa. Os caras são foda, vão me deixar na mão no posto de gasolina. E é isso, cara, não vai mudar nada. Ele quer ganhar 5 minutinhos de fama. Ah, eu brochei, preciso melhorar meu ego. Oh, vou falar alguma coisa. É isso que ele fez, cara. É isso aí, entendeu? Eu não vejo muita profundidade nessa história toda, sabe? E ele se contradiz, cara. Se ele. Na revista Wizard, lá ele já falava já que eu não gosto de super-heróis. Mas o que é o que ele fez depois? É pra ganhar dinheiro. Mundo capitalista. Então é isso, minha vida não vai mudar por causa desse cara aí, né? Vou continuar lendo, relendo, ótimo. Tem vezes que eu pego pra reler no banheiro, né? Só ler gibi do banheiro. E. Caralho, você demora pra cagar, hein? Bomba, caraca, peraí. O ótimo é você ler no banheiro. Não, eu leio em doses homeopáticas, né? Eu leio 10 folhas hoje, 10 folhas amanhã. Eu vou no banheiro umas 4 vezes por dia, né? Hemorroida mandou um abraço, né, cara? Pois é, né? Ele lê. Usando, ele lê uma página. É só usando. Flamejante, né? É só usando. É Proctil, né? É. E é isso, a vida é dela. Enfim, né? Então tá. Senhor, moda foca, tchau. O Alamu tá maluco. É, eu tô maluco também, porque eu tô prestando atenção no que o Alamu tá falando. Não apaga tudo que o cara fez. Eu acho que mesmo que ele comece a, sei lá, ele comece a falar mais besteira, eu acho que ele vai. Isso não vai mudar o que o cara fez, o que é interessante nele não é a vida dele, sim a obra que ele fez. E é isso aí, parem de usar drogas. Drogas é morte, esporte é vida. É isso aí. Cara, é muito politicamente correto esse podcast de vocês. É porque é que a Alamar não está. Se bem que o Harvey tá aí, né? Então vou falar outra frase não. Pra não ficar muito politicamente correto. Não use drogas, não faça com minha namorada de 6 anos. A gente só não pega mais pesado que tem um advogado aí, cara. Só tem corpo de 9. Okay, vamos lá. Isso é muito leite de soja. Leite de soja, soja desenvolve mais rápido dos meninos. É o hormônio no frango, cara. É muito doente, muita doença aí. Olha só. Enfim, deixa eu me despedir. Eu acho que sim, o Alamu está certo quando ele fala dessa que o super-herói é uma aberração, visto o desenho do Rob Liefeld que ele fez do Capitão América. É, também vou aproveitar e mandar um beijo pra Perla, que mandou que é fã do blog, tá toda hora mandando, pedindo beijo. Perla, cantora de funk? Ah, eu não sei. Ela nem é mais agora cantora de funk. Ah, é evangélica agora. Ela casou, enfim, tá lá. Nossa, a menina fica mandando beijo, mandando vocês mandarem beijo. Ah, agora virou o clube do Chacrinha agora. O programa da Xuxa. Olha que Xuxa. Exatamente. E, enfim, até a próxima. Eu agradeço a participação de todos vocês. Agradeço a audiência de todos os ouvintes. Vamos, dos 5 ouvintes, porque são os 5 que vão ouvir, que participaram. Então, assim, eu sou o Leonardo. Eu sou o Leonardo. Tudo bom? Tá começando mais um. Vai falar besteira. Então, assim, eu sou o Ebony. Eu sou o Ebony. E, assim, fiquem com Deus. E até a próxima. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Cara, demais, velho. Eu adoro podcast de vocês, cara. Adoro. Ah, é porque o House xinga todo mundo, entendeu? House é um doente, mas é nosso amigo. Então pronto. É, eu tenho que ser o... Eu quero, enfim, eu não vou ser o doente da equipe. Obrigado mesmo por ter participado. Imagina, cara. Eu ia estudar. Falei, vou estudar porra nenhuma. Vou participar do podcast. O futuro do Brasil aí, ó. Tá vendo? É. Vai ser às 4:30, mais ou menos. Manda aí o link. Valeu, hein? Tem as fotos dela com o moleque aqui. Pô, brigadão, hein? Vambora então. Porque... Vambora então, vamos fazer, porque eu tenho trabalho depois, né, Léo? É. E ela faz caso com aquele Maurício Matar, hein? Ai, que nível o negócio, cara. Tá bom. Não, parou tudo. Ah, eu tô pensando que vocês estão falando da professora Helena da primeira versão. Mentira, cara. Puta, tadinha da minha filha. Quer dizer, ela não vai ver isso, mas... Não, tem nada na minha mão, não. Mas eu tava aqui me preocupando. Essas fotos são boas. Ficaram bem bacanas essas fotos. Você tem certeza que não tem nada na sua mão? Tenho. Nem o mouse? Nem que mouse? Eu tô no netbook. Ah, então tá bom. Ah, viu? Aham. Mas você tá vendo essa cena aí da professora Helena? Você viu? Claro que não. Ah, vi. Impossível você dizer que não tem nada na sua mão. Com certeza. Não acredito nisso. Olha, pra não falar que não tem nada, eu acabei encontrando uma. Cuidado. Não precisa falar. Tudo bem, deixa pra lá. Eu acabei então de contar. Então tá, né? Então deixa. Diria mais, a Lady Sif podia apresentar. Né? Ah, é. Eu diria que todo mundo podia ir embora e ela fazer sozinha o podcast. Isso, né? É um monólogo. E isso inclui o Ebony. Eu ainda digo mais. Começou. Eu ainda digo mais. Só digo isso. Não, é. Ô, viu, mas eu, Vili, tira uma história minha lá, cara. Você não vai dar nada. A mulher dele tá pegando em arma agora e tá bolado. Ô, Rabia, fica tranquilo que eu vou distorcer a voz. Tá bom? Vai ser um amigo seu. É, um amigo seu. Entendeu? Senhor Aneno, mas... É um amigo meu. Pode ficar tranquilo. Já que eu fiz... Vai ser o amendoim. Não vai ser você, não. Vai ser o amendoim. Amendoim. Até um outro dia.